Cara, eu tô muito curiosa para saber quantos verbetes a gente precisa até chegar no primeiro verbete conhecido. Não, sabe o que eu tava pensando? O primeiro verbete repetido. Porra! Bruno, repetir não vai repetir, né? Vamos lá. Eu não sei, o aleatório, né? O aleatório pode É, ser. o aleatório não é aleatório, a gente sabe disso. Bem-vindos ao Acaso Podcast. Eu sou o Bruno, estou aqui com João Paulo e Gabriela. Sejam bem-vindos novamente. Doutores. Opa. Doutores de tudo e nada. Estamos aqui para mais um episódio do Acaso Podcast. Esse aqui, teoricamente, é o primeiro, que o outro foi o piloto, né? Eu sempre gosto de começar podcast no 00, em vez de começar no 00, do 00. Então, esse aqui é o primeiro ao Acaso Podcast. Explicando a premissa para quem não está nos acompanhando, a gente abre artigos ao acaso da Wikipédia, e aí a gente define o que, que é, vê o que, que tá acontecendo e vê se a gente entende, se a gente tem alguma experiência, algum comentário sobre, vê se é de comer, é, se é pessoa e etc, né, esse tipo de situação mesmo. É, antes da gente ir para o, né, o artigo em si, eu gostaria de passar, na verdade, a famosa rede social, que agora a gente tem, entendeu? Agora a gente tem um Twitter. Você pode falar com a gente lá no @aoacasopodcast. Nós temos também o nosso blog, que é o aoacasopodcast.blogspot.com.br, que é de onde você pode tirar o feed, né? Se você tiver um agregador de áudio, de feed, de podcast, lá tem o feed para você poder cadastrar onde você quiser. E tem também as postagens, né, de cada podcast, que a gente coloca os artigos que a gente encontrou nessa aleatoriedade da Wikipédia. E nós temos também o canal do YouTube, que é muito importante, porque no futuro iremos fazer esses podcasts ao vivo. Então vocês vão poder ver ao vivo, né, o sorteio aí do artigo novo, e a gente vai poder comentar, bater bate-papo, etc. Então inscreva-se no canal, que a gente precisa de 100 inscritos para poder ter a URL. Pensei numa coisa agora que é muito Inception. Imagina um cara que não segue o podcast ao acaso no YouTube, porém, ele abre o YouTube dele e na página inicial aparece, ao acaso, o podcast ao acaso ao vivo. Pois é, tá vendo? Aí seria maravilhoso. Talvez se a gente fizer... Vai ser, obviamente, o podcast vai ser tudo ao acaso. De repente o algoritmo do YouTube percebe que o nosso podcast é completamente sem o menor, né, norte. E aí coloca as pessoas. Essa parada também. Exato. E nós temos um e-mail também, se você quiser mandar e-mail pra gente, aoacasopodcast@gmail.com. Eu gosto de e-mails, e-mails são bacanas. E-mails, cara. É bom, bom. Eu sinto falta, uma das coisas que eu sinto falta do Who Cares é poder ler os e-mails. É, ler e-mail é bacana. Porque o cara para escrever um e-mail, então é um negócio mais, né? Não, menos efêmero. Eu adoro a não sincronicidade. Tipo, você escreve quando você quer e pode, e a pessoa lê quando ela quer e pode. É lindo, não tem... É, você não invade o espaço da pessoa, o tempo da pessoa, sabe? Legal, legal. É bom. É, então, este é o Acaso Podcast, sejam bem-vindos e vamos lá, então, iniciar a nossa aventura de hoje. Não, peraí. Pode falar isso. É antes da gente girar a roleta da aleatoriedade, eu queria... já que estamos gravando, eu queria fazer uma aposta com vocês em números, e eu quero ver quem chega mais perto. Legal. De quantos artigos a gente precisa até achar alguma coisa remotamente conhecida? Tipo, qual é o palpite de vocês? É muito difícil, cara, você é louco. A gente cobriu o quê? 4, 5 artigos da última vez? Foram 4 artigos, 2 pessoas, um lugar e uma planta. Um serviço. Então foram, quer dizer, serviço, 4 foram 3 artigos. E, no último episódio, a gente descobriu que na Wikipédia gringa, que é de onde a gente está tirando esse botão do aleatório, a 6 milhões de artigos. 6 milhões, pois qual é. Qual é o número que vocês cravam aí até a gente achar o nosso primeiro artigo conhecido? Olha, o número entre de 0 a de 1 a 100 milhões é muito número. Não, já foram 4. Tem que ser. Ah, então tá bom. Então tá bom. É 6 milhões. Então são só 5 milhões. Exato, e muitos. Vamos lá. O meu palpite, você vai anotar aí alguma coisa assim pra ter controle? Não, agora tem palpite, vai ter que anotar. Anota. Meu palpite é 48. 48 específico, cara. Você não vai dar uma explicação. Tem que ser específico. Quem chegar mais perto ganha alguma coisa. Certo. Eu sou uma pessoa otimista. Então eu acho que daqui a 10, 12 a gente encontra algo. 10, 12, 48. Já foi ou no total? Tem que botar um número preciso. 11. Que é o meio. Então, assim, já foram 4 e tem mais 7. É, exato. Em 7 a gente chega em algo. Beleza. Tá, eu vou cravar em 76, então. 76. Cara, os números são maravilhosos. 11, 48, 76. Exatamente. Beleza. E se passar de 76, a gente faz uma nova aposta. Boa, excelente. Perfeito. Bom, antes da gente entrar no... Fala, JP. Aí a galera também, no Twitter, nos comentários do YouTube, nos comentários do post, pode colocar seus números também. Exatamente. Tá liberado. Não ganha nada com isso, tá? Não é promoção de nada. Cara, aposto que só de sacanagem o próximo artigo vai ser conhecido, mas tá bom, vamos lá. Você sentiu o pior fodão. Ah, se o próximo artigo for conhecido, o Bruno ganha. Porque... Não, eu ganhei. Justo. O Bruno já tá manipulando ali o motor não. aleatório. O artigo, o link do artigo ao acaso, é bom explicar isso, né? É um link que a própria Wikipedia gera pra gerar um acaso lá deles, né? Um aleatório, um artigo aleatório do banco deles. Eu acho muito legal. Você procura, tem até um Wikipedia Game. Eu não vi como é que funciona exatamente, mas foi de lá que eu peguei esse link aí, que gera aleatoriamente um artigo. Que é uma ideia maravilhosa. Eu gosto de coisas aleatórias. Como bem pode se ver. É, antes da gente ir pro primeiro artigo, acho que a Gabriela fez uma observação muito boa no nosso grupo, que é bom a gente definir um pouco melhor do que estamos falando quando a gente cair no artigo. Antes da gente... Né, desviar, não desviar, mas enfim, ir por onde tiver que ir. Então a gente vai tentar ser mais considerável com quem estiver só escutando, que no começo aqui é todo mundo, porque a gente não está fazendo ao vivo, e vamos definir um pouco melhor os artigos que vamos cair. Estamos prontos? Jamais. Então, vivo a casa, bora. Ai, meu Deus. Ah, foi. Ah lá. Temos um artigo que só tem em inglês, pra começar. Vou botar aqui no Skype pra vocês. Vamos definir isso primeiro. Chegamos aqui no primeiro artigo do podcast. Deixa eu te entrevistar, Bruno. Okay. Qual é a categoria do artigo? Categoria é pessoas. Pessoa, muito bem. Pessoa. Então, o nome do artigo é? Tommy English, produtor. Cara, que nome, né? É, parece um nome fictício, na verdade. Não, mas é fictício, já tá vendo. É fictício. Ah, é fictício? Calma, que eu não terminei. Certo. Tommy English, certo. Produtor. Produtor. Alguém conhece Tommy English, produtor? Não. Menor ideia. É de comer? Tommy English. Olha, talvez. Olha, talvez. A gente tem aqui, né, que tudo dá pra colocar na boca. Tudo é comestível, exato. Tudo que você pode colocar na boca, pode colocar na boca. É uma aliteração, como João Paulo gosta? Não, realmente não. Então, a partir disso, podemos ir pro artigo? Podemos. Tommy English, produtor. Bom, Thomas James Schleiter, James, que é Tiago em português, é bom lembrar, eu gosto sempre de lembrar disso. Só Thomas James Harry Potter, né? Exato. Thomas James Schleiter, nascido em 8 de maio de 1986, ano que eu nasci. Exato. Gostei. É da geração de vocês. Da nossa geração, exato. Mais conhecido pelo nome de Tommy English. Então, Tommy English é o o nome artista, artístico dele, né, basicamente. A primeira coisa legal é que ele é um compositor e produtor americano, sim, só que assina Tommy English. Tipo, é. Porra. Então, Tommy estadunidense, caralho. Porque aqui ele tá fazendo alusão ao idioma, não à nacionalidade, talvez. Tommy English. Você não conhece o cara? Você leu? Você não sabe? Não sei, não sei. Então, de fato, ele é um compositor, né, e produtor americano, e mais conhecido por sua produção musical, engenharia de som e também composição de músicas, né? Olha aí, em 2018 ele ganhou um Grammy. Não, não ganhou um Grammy, não. Ele, na verdade, teve uma nomeação de Grammy por suas contribuições ao álbum Everywhere is Somewhere, pelo K-Flay. Eu não conheço nem o compositor, nem esse K-Flay. Mas... O que eu ia falar é que tem um quadrinho, né, com as principais informações, tipo uma fichinha de RPG dele. Sim. Isso é bem bacana. Mas aí eu gosto do Associated Acts, né, que é tipo, com que artistas, pelo trabalho com que artistas ele é conhecido. E eu não conheço nenhum. Exatamente. Não, tudo música de jovem. Uhum. Não só não conheço o cara, como eu não conheço ninguém com quem ele trabalhou. É tipo, exato. Cara. É muito distante da minha realidade. Estamos cara, aqui, já tá, então... Já tá melhor do que eu, porque assim... Quando eu vi Tommy English, eu não tava no artigo na Wikipédia, eu tava vendo só a tela compartilhada do Bruno no Skype, e pra mim era, tipo, produtor e mó cara de nome de produtor de pornô, sabe? Eu fiquei até chocada quando era produtor de musical. Mas é legal o JP falar do quadrinho ali com as informações, é porque ele originalmente é de Chicago. Os gêneros, né, que ele tá mais comumente fazendo músicas é indie pop. Odeio indie, ave maria. Adoro indie. Eu ia chegar nesse ponto aí, na parte dos gêneros. Tá mais ali na ossada, como a gente diz lá no MDM, na ossada da Gabriela. É a Gabriela que gosta. Olha aí. Legal. Mas eu não conheço nada. Tudo música de jovem. Pois é. E os caras associados a ele, né? Tem o Burns, que eu não conheço, Yuri Smith, Kay Flay, Casey Musgraves e Power Space. Tudo, tudo bem. Desconhecido, não faço ideia. Eu acho que o Yuri Smith é tão obscuro que nem link ele tem. Assim, os outros problemas. Exatamente. Então, assim, dos 6 milhões de artigos da Wikipédia, Yor Smith não é um deles. Olha aí, não teremos um no podcast. Exato, jamais saberemos quem é essa banda, nem se a gente esgotar toda a Wikipédia. Pois é. Calma que eu vi aqui, eu vi um link falando em link, achei um nome conhecido nesse artigo. E falou que ele trabalhou com artistas como Adam Lambert. Adam Lambert, é bom. Sabemos todos porque Adam Lambert cantou com o Queen. Exato. É o maluco que cantou com o Queen? Pelo amor de Deus. É. O cara é bom. Não, eu conheço a guria do Call Me Maybe. Ele produziu uma música da guria do Call Me Maybe, que não é Call Me Maybe. Então, realmente. Quem é a guria do Call Me Maybe? É a Carly Rae Jepsen. Ah, sim. Aqui, ele produziu uma música que não é Call Me Maybe, portanto não fez sucesso. Exato. Parabéns, Tommy English. Tá escolhendo direitinho. Mas ele tem uma indicação ao Grêmio, você tem? Então... Não tenho, não. Não tenho, não. Jamais fui indicado ao Grêmio. O cara é bem sucedido. O cara pode não ser o produtor mais famoso do mundo. Mas não dá pra dizer que o cara é um fracassado. Com certeza não. Tá falando com o Alan Lambert, pá. Kay Flay, tô vendo aqui essa pessoa. Eu não conheço ninguém, não conheço Tommy English. Eu pergunto à mesa. Ele é um profissional de nicho, digamos assim. Ah, bem. Mas se você for ver, né? A cena americana de música, ela é gigantesca, um oceano de gente, né? A gente só recebe aqui, tipo, só os top, né? Muito, muito os top. Mas lá tem, tipo, milhares e milhares e milhares de artistas, e atrás dos artistas, milhares e milhares de gente compondo e fazendo coisa que nunca tem crédito. A parada da Billboard lá, né? Se você for ver as diversas paradas da Billboard, né? Tem o Billboard Hot 100, né? Que é basicamente parada de popularidade mesmo, como a gente conhece aqui. Só que eles fazem umas quebras de paradas, né? De rankings, que é muito. Que é tipo assim, tem, sei lá, adulto contemporâneo clássico. Exato, de 30 a 60. Fica assim, quê? Sabe? Tipo, tem umas quebras que são muito doidas, assim. Então tem, sei lá, tem tipo contemporâneo, dance, discoteca, coisa assim. Então, assim, sim, é uma cena tão grande que você pode fazer essas quebras super de nicho e ainda ter 300 pessoas concorrendo, 300 músicas concorrendo. Exatamente, exatamente. É muito nicho, mas também é muita gente compondo e também muita gente escutando. Então acaba sendo que o cara aí, o Tommy English, realmente tem a possibilidade de ter uma nomeação ao Grammy. Não, cara, e olha só, eu queria dizer que a fama chegou pro Tony English, porque ele tá sendo discutido no Brasil. Então, assim. A fama chegou. Grande Tommy English, não vejo a hora de ver o próximo, né? Próxima canção. Acompanhar a carreira de Tony English. E é uma carreira muito recente, né, cara? Não, se for carreira dele recente, não vi nada sobre data aqui, mas tudo bem. Que eu tô vendo os trabalhos dele aqui, tudo recente. 2014, né, o primeiro disco. Isso, exato. Verdade. Então, eu tava pensando aqui, pela idade dele e pelo lugar que ele nasceu, né, então ele tem seus 34 anos, ele nasceu em Chicago. Ele pegou, na época de moleque, ele pegou aquele time do Chicago Bulls no auge. Sim. Tipo... Ah, sério? Não, sério? Não. O JP deu um jeito não, de colocar, olha. Vai descambar esse artigo específico para um artigo de esporte? Não. Então vamos voltar pro indie pop, que você gosta de indie pop, é isso mesmo? Essa é a verdade? É uma grande verdade. Os expoentes do indie pop, porque eu tenho um preconceito fortíssimo com indie pop. Agora, quando você fala de indie pop, pra mim, eu penso numa banda que, não é que eu odeio, mas eu achava muito enfadonha, que chamava Off Montreal. Eu gosto. Não é minha banda favorita, mas eu gosto. Pois é, eu achava esquisitíssimo, eu acho a cena indie muito esquisita. Não é muito pra mim. Eu gosto de coisa de hard rock, né? Então... Não dá certo, né? Gente, esgotamos o Tommy English, não esgotamos? Tommy English, esgotamos? Esgotamos porque você não deixou entrar no Chicago Bulls. Você não vai entrar no Chicago Bulls. Não vai acontecer. Então, queria mandar um abraço aí pro Tommy English. Sorte aí nas próximas empreitadas dele. A última coisa que ele fez foi com o Adam Lambert. E antes disso foi com a Carly Rae Jepsen, que são os grandes, os mais famosos aí. Então parece que ele tá numa ascendente da carreira, né? Esse artigo tá prestes a aumentar. Podemos passar pro próximo, então? Por favor. Então bora. Vamos voltar aqui pro nosso blog. Bonitíssimo. E ao acaso. Vixe Maria. Pera aí. Olha. Faz aí, pergunta aí, Gabriel. Vamos à entrevista. Bruno, qual é a categoria do artigo? Lugar. Muito bem. Outro lugar. É a categoria da dedanha, né? Exato. Uma pergunta importante. Você sabe pronunciar esse lugar, Bruno? É evidente que... Não sei. Não sei. Falar errado, né? Mas tentaremos. Mas tá bom. Como é que o lugar chama? Olha, eu acho que ele se chama Dekan Shahdad. Esse é o nome de um lugar que aparentemente é uma vila. Vai ser, cara, difícil falar. A gente tá 2 episódios, 2 vilas, hein? É verdade, né, cara? É que deve ter muita vila no mundo, sei lá. Eu já tô achando que mais lugares da vila no mundo. São vilas, exato. Tipo, deve ter muito mais vilas do que cidades da Wikipédia, mas tudo bem, vambora. Exatamente. Não tem a versão em português do artigo, a gente tenta sempre ir pro português para nos ajudar, né? Mas nesse caso não tem. Então, é Dekan Shahdad, que aparentemente é um vilarejo, no distrito rural de Takab, né? No distrito de Shahdad, no condado de Kerman, na província de Kerman, no Irã. Então estamos no Irã. Que maravilha! É. E a população desse vilarejo? Exato, cara. Em 2006, o censo, né, a última vez que teve o censo, a população era de 125 pessoas em 30 famílias. Cara, era menos gente do que na última vila, né? É menos gente do que o Zem. Que loucura, cara. Cara, acho que é menos gente do que, sei lá, meu prédio, assim. Sem dúvida. Certo? Mas tá aí. Dercan Shardad. Não tem absolutamente nada mais, não tem... Não, geralmente tem algumas informações a mais, mas nesse caso aqui não temos nada. É, podemos ir ao Maps, dar uma olhadinha. Por favor, eu quero saber o que, que tem em Dercan Shardad. Vamos lá. Vamos abrir o Google Maps aqui, vamos copiar, né? Porque não dá pra confiar em mim mesmo. Vou colocar bem toscamente aqui. Eu acho persa uma língua tão bonita. Eu acho, eu persa um negócio bonito. Eu sou persa, a Pérsia, o príncipe da Pérsia, eu adoro, cara. O príncipe da Pérsia, Bruno, sério. Porra, o príncipe da Pérsia é maravilhoso, o melhor jogo aliás, que tem. Você falou de achar bonito, e uma coisa que eu senti falta é que às vezes tem isso, né? Em palavras que não são do idioma inglês, na Wikipédia inglês tem aquele guia fonético, né? Tipo, até às vezes com o botãozinho pra você clicar e ouvir. Sim, qual é a pronúncia do nome e tal. Esse, infelizmente, não tem, né? Porque nenhuma das 125 pessoas que moram nessa vila se deu ao trabalho de colocar. Cara, é muito bom esse mapa porque, assim, é a vila e o nada, né? Exato, cara. Nada, é impressionante, né? O negócio. Eu não sei se eu tô no lugar certo. Eu tô assumindo que eu estou, porque... Aparentemente aqui no Google Maps o Dercan não se encontra. Não foi encontrado. Ele colocou, jogou pro Shardad. Mas. Vamos ver. Tenta colocar o. Copiar como tá escrito no persa ali na. Beleza. Deixa eu ver. Calma, cara. Deixa eu ver aqui. É, esse daqui. Ué. Ah, esse aqui. Esse. A galera de tradução, tudo gringo, tudo americano e inglês, então, de tradução de poesia persa pro inglês. Eu acho tão bonito. Não encontra. Então, não temos certeza se esse pedaço de civilização aí é o Dercan Shardad. Não, mas olha que coisa fabulosa, gente. Eu acho isso tão incrível. Tá, mas não adianta a gente ficar comentando assim, ninguém tá vendo, né? Ah, sim. Street View. Sim. Não, mas vai ter no YouTube, não vai? Sim, pior que vai, que eu tô gravando aqui. Vamos poder ver isso. Vamos poder ver. Muito curioso, mas não temos certeza não temos certeza se é o Dercan. Mas é isso, então é um vilarejo nos ermos do Irã. O esquema de fotos do Mapas também não é exatamente confiável. Você pode subir foto para qualquer lugar. Tipo, dizer, essa aqui é a foto da Avenida Paulista e colocar atrás de Copacabana, sabe? Sim. Então, pois é. Essa parte, essa parte de conteúdo criada por usuários, como a própria Wikipédia, né? É sempre... Ah, exato. É, um aspecto que não tem nada a ver com Dercan Shardad. É que, obviamente, Khan, o Bruno como um grande fã de Star Trek, Khan, a primeira coisa que vem à cabeça é Khan, a ira de Khan. Né? É, caraca, claro. Gente, pelo amor de Deus. Bora. E outro Khan existe, além do Dercan? Tem o Shere Khan do Mogli. Ah, eu não tenho essa referência. Tigre eu quero saber como que o JP vai levar essa conversa pro esporte. Não vai. Tô proibido. Tá proibido. Se o artigo não for sobre esporte, vocês não vão passar 15 minutos falando. Ou vocês vão e vão tomar uma água. O próximo vai ser sobre esporte e vai ficar uma hora falando sobre ele. Sim, eu vou deixar vocês dois falando sozinhos, porque assim... E a Pérsia? O que temos para falar sobre a Pérsia? Como eu disse, eu acho... Acho que ninguém fala Pérsia aqui no Brasil, né? Todo mundo fala Irã. Sim, mas ainda é... Pérsia? Lá? Eu não sei. Não, eu acho que é possível chamar de Pérsia. Mas todo mundo chama de Irã. Então... Sim. Mas eu... Como eu disse, eu sou... O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Prince of Persia. Então, sempre não tem um carinho. Não feito pela galera que mora em Dekan, nem pra... Com certeza não. Com certeza não. com certeza. Uma mera apropriação cultural. Bom, temos aí mais um vilarejo para visitar algum dia, o Zen, Dekan, e vamos ver o que mais vilarejo aparece, porque aparentemente é atuado. Se pós-pandemia o decolar.com quiser patrocinar a gente e mandar a gente para esses lugares com tudo pago. Olha, assim. Olha, para a Macedônia tudo bem. Para o Irã hoje em dia vai ser um pouquinho complexo. Mais complicado. Complexo. Um pouquinho, sim. Só um pouquinho. Né? Pois é. O que eu ia falar? Ah, sim. Por conta das nossas aventuras na Vila da Macedônia, eu andei ouvindo um monte de música macedônia. Olha aí. Pessoa. Aí agora, obviamente, minha próxima quest vai ser procurar a música tradicional persa. Que já é uma coisa que eu ouço normalmente. Macedônia eu nunca tinha ouvido, não. Aliás, a música da Macedônia é muito, tipo, uma junção de Oktoberfest com vodka russa destilada no barril atrás de casa, assim. É mais ou menos como eu pensava que seria na minha cabeça, assim. Cara, pra mim você tá descrevendo a afinada Go-ish. Sim, é um pouco Go-ish, mas veja, tá no campo semântico, saudade Go-ish. Né, leste europeu. Gente, acho que a gente pode ir pro próximo, não pode? Esse aqui acho que é o artigo, por enquanto, é o menor artigo que tem, porque é tipo assim, uma linha, duas linhas, dependendo do seu navegador. Então... é isso. Um abraço pra todo mundo. Então, mas o que eu acho é que pra um artigo tão pequeno, o quadro de informação é grande, né? Tipo. É. É o básico, grande lugarejo. Com as coordenadas e tal. É. Tipo, a galera da geografia da Wikipédia tá fazendo seu trabalho. Assim. Exatamente. Muito bem. Então, aos 125 habitantes de Dekan. Até a próxima. Bora ver o próximo artigo ao acaso. eu adoro, cara. Que bagulho outro maluco. Artigo de mundo vegetal. Vambora. Olha aí, gente. Eu não sei onde tá indo. Tá tendo um padrão aí, hein? É verdade, né? Que caceta. Ah, não, gente, eu só acho que tem muito lugar e muita planta no mundo, né? É profundo. Vamos lá, deixa eu te entrevistar, Bruno. Vai. Qual é o próximo, qual a categoria do artigo? Olha, eu tô dividido entre vegetais e alimentos, que é a mesma coisa, na verdade. Acho que... vegetal, né, cara? Vegetal. Vegetal, né, Bruno? Vegetal. Você pode comer? Ah, sim. Pode comer, você, esse aqui é de comer. Eu jamais comeria. Não, eu também não comeria jamais. Eu tô dizendo se é comestível. É comestível. É uma aliteração que João Paulo também gosta? Olha, parece. Ué, sim, tem um monte de pé. Tem um monte de pé. Tipo, tem um fonema de diferença entre as palavras. Caraca. Inclusive dá pra fazer um trava-língua ótimo. Sim. Com certeza deve ter já um trava-língua se bobear. Qual o nome do artigo, Bruno? Estamos aqui no Peter Pepper, a pimenta Peter do Pedro. Pedro Pimenta. Três pratos de Peter Pepper para três patos. Exato. Patetas. Nós não temos a versão em português, então vamos de Peter Pepper mesmo. E é uma pimenta, evidentemente. Peter Red Pepper é uma pimenta, né? É, aparentemente aqui próxima da chili, né? Da pimenta chili. E é conhecida pelo seu formato não muito usual. Então estamos aqui nas pimentas, galera. A pimenta vermelha. Eu acho muito curioso porque aqui no quadro, né? Tem o quanto ela é ardente, né? A picância legal, dela. Deve ter uma categoria da Wikipédia só de pimentas, né? É, porque tem de fato, né, de pimentas essa parada, esse gráfico de picância, né? E aparentemente ela é média. Então picância é média ali, aqui no rating de pimentas, né, de 0 a 5, ou de 1 a 5 no caso, ela tá no 2. Já é algo que eu passaria. Eu não aguento. Tô de boa. Eu sou bem pouquinho, sou ruim de pimenta, pelo amor de Deus. Olha só, Gabriela, eu vi de relance aqui, que essa aqui é a pimenta mais pornográfica que tem. Não, ela é bem fálica, assim, queria dizer. Que... pra quem gosta de alimentos fálicos, isso aí é um prato cheio. Sim. É um prato cheio, sim. Você frita ela, já parece um monte de piroquinha, parece, inclusive. Meu santo Cristo. Bom, mais 18 esse podcast, turma. E ele tem uma sessão, inclusive, aqui no artigo dele sobre isso. Só sobre... Olha só, a pimenta mais pornográfica, mas também as pessoas veem pinto em tudo, né? Um negócio impressionante. Ah, sim, isso aí é natural do ser humano, né? Como disse o Herzog lá no... Como é que é o nome? Do Rick Morty. No Rick Morty. Essa aqui é uma pimenta, turma, que ela é mais comumente, né, cultivada no leste do Texas, em Louisiana, e algumas partes do México, né? E mais popularmente usada nos Estados Unidos. E realmente não é uma pimenta que... Eu não sou um conhecedor de pimentas, pra ser bem sincero. Então, pra mim... Tanto pelo que faz, eu tô aqui, ele tá falando que o próprio Peter é um eufemismo pra pênis, pra não falar a pimenta de pênis. Ah, é tipo Braulio daqui do... Não, e só pra tipo, ter uma sonoridade parecida, mas não falar a coisa em si. Mas o que parece é que, assim, a origem dela é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido seleção artificial pra ressaltar essa característica. O quê? Mas aí não é possível, essa turma tá bem louca mesmo. Ok. Eu consigo ver. A pessoa tá fazendo um jardim em casa, tá de bobeira. Tá... E se eu começar a brincar com enxerto de pimenta pra fazer uma pimenta parecida com um piruzinho? Cara, consigo viver. Sim. Que realmente. Meu Deus do céu. A espécie dela, o nome, né? Talvez científico. Capsicum annuum. Não diz nada, mas acho sempre curioso os nomes científicos das plantas. Diga aí, JP. Não, tá falando aqui, Capsicum annuum, variante, né? Variação annuum também. Apesar de que não é oficialmente reconhecida como uma variação. Então, assim, de novo aquilo, né? Tipo, ela tem origem meio que desconhecida. Em termos de espécie, né? Ela é uma variante de uma espécie existente, não é uma espécie nova. Sim. Só que é isso, né? Por conta dessas várias seleções, ela se diferencia da espécie principal por ter esse formato falho. Então é isso, Peter Pepper. Vocês gostam de pimenta? Eu não gosto, eu detesto pimenta. Eu gosto com moderação. Tipo, essa 2 de 5 eu comeria. Tipo, colocaria no chili, gostoso e tal. 3 de 5 eu aguento. A partir daí é coisa de youtuber. E pra mim não dá, não. Assim, que essa não pimenta quero sofrer, não cai naquela categoria de pimenta que não é. Assim, você pode fazer o molho e tal, mas é que você vai pegar e vai morder essa pimenta, né? E vai comer com. Não, eu acho coisas, que é mordível. Parece. Parece, se é da família do chili, né? Isso é. Se é da família do chili... Você pode colocar pedacinhos na comida pra ficar picante e tal. Você coloca pedacinhos e às vezes você frita. Naquele bar de jogos que a gente gostava de ir, João Paulo, uma das paradas era a pimenta chili frita. E eu comia na moral, assim, gostoso. Mas eu vou dizer aqui que talvez se você picar... Esta pimenta, você perde um pouco do propósito dela, que é parecer um mini pênis, né? Então, eu não sei se... Deve ter um viés... Você descaracteriza a pimenta. Mas o que eu ia falar também é que, cara, pra mim, pimenta é aquele tipo de alimento que é tipo limão, assim. Que, assim, que tudo isso, cara, que leva assim? Pimenta fica com gosto de pimenta e não com gosto da coisa que a pimenta tá adornando. Então, assim, limão é uma coisa. Você põe limão, fica com gosto de limão. Tipo, gostoso, bom. Bom, limão é bom. Se você gosta, beleza, mas aí se podia comer, por exemplo, um limão sozinho, não com a coisa que tá com limão, sabe? Caraca, sozinho é foda. Eu acho que pimenta pra mim é só aquela pimenta do reino, bem tranquilinha, em cima das coisas assim, mas nada assim, pedaço de pimenta, aí não rola pra mim. Pedaço de pimenta não dá. Só o tempero, só como tempero pra mim tá ótimo. Pedaço de pimenta não dá. Acho sacanagem. Então é isso, temos aqui a Peter Pepper, né? Um alimento. Acho que é o primeiro alimento que a gente pegou, com certeza é. Dá pra comer a planta, dá pra comer, mas aqui, acho que esse aqui, de fato. Uma coisa que eu tô vendo aqui, a Gabriela, que tá no, na sua vibe Coreia do Sul, E tá falando, as sementes também foram exportadas para vários países da Ásia, incluindo Coreia do Sul. Olha só que maravilha. A galera deve ter altas paradas de medicina alternativa com a pimenta que parece pênis, né, cara? Podia sair um verbete de dorama, né, pra eu falar da minha obsessão por dorama. É muito gratuito pra você não usar, né? Tipo, tá pronto ali, ó. Né? É muito pouco escamoteado, assim, é muito na cara, então por que não, né? Uhum. E olha só, esse formato, né, da Peter Pepper aparentemente ganhou até alguns prêmios, incluindo o direito de ser chamado a mais pornográfica pimenta de todas. Que bonito. Então, olha aí, pela Organic Gardening Magazine. Maravilhoso. Então temos aqui a pimenta mais pornográfica de todas. Quem diria? Eu jamais iria saber disso se não fosse por esse jogo que a gente faz. Tá Acho bem. Que encerramos. Ou vocês veem mais alguma coisa aqui pra gente? Acho que já deu, né? Já deu de pimenta, né? Piruzinho. Deu de pimenta de peruzinho. Então vamos para mais um artigo ao acaso. Ah, não. Ih, aí é uma categoria que... Pois é. Vai ser a categoria completamente silenciosa. Essa aí. Ih, gente. Vamos lá, então. Ok. Ah, eu não entendi, foi nada. Gabriela. Bruno, qual a categoria do artigo? Bom, eu diria que você é automóveis, né? Automóveis, muito bem. Tá. Automóveis é uma categoria que fala por si. Se eu não tivesse visto a foto aqui do lado, eu não ia saber que é um automóvel nunca. Qual o nome? Porque pela descrição, né? Sim, sim. Não, o nome é Cenova X35. Cara, pra mim é nome de composto químico de filme de super-herói, assim. Ou parte muito específica de uma máquina também, sei lá. É, sabe? Cara, chamasse rebimboca da parafuseta para ficar no meio. Mas o Cenova X35, aparentemente, eu não sei, porque eu não sei que tipos de carro. Porque carro tem isso, tem tipos de carro. Ah, tem um carro que é SUV, só conhece SUV. E daí tem, tipo, o hatch. Aí tem no outro que não sei o que lá. Cara, não sei. Esse aqui, aparentemente, em inglês, é Subcompact Crossover SUV. Pra mim é um carro grande, uma bacia. Pra mim é uma bacia, é isso, bacia. É assim que eu chamo. Carro grande demais. Não sempre gosto de carros, tá? Já pra começar. Não, eu também não. Sempre foi a categoria que eu me dava pior nas adedanhas na época da escola. Tipo, carros com B, Belina, Brasília, blá, blá. E as pessoas sabiam isso tudo. E eu, tipo, não, cara. Eu só reconheço dois tipos de carro. Fusca e Kombi. Não é Fusca, não é Kombi. Eu não sei o que é. Tipo, Jeep. Fusca, Kombi, Jeep. Um é quadrado, outro é redondo e outro é compridinho. Sei lá. Não conheço o Cenova. O Cenova X35, claro. O X35 aparentemente é o nome do carro, mas ele é produzido pela Cenova, que é uma marca que eu nununca ouvi falar na minha vida. Pois é. Eu fiz o mouse over que é permitido. Cenova é uma fabricante chinesa. Não, esse tipo de coisa que a gente não conhece. E que é uma submarca da Bike Motor. Não sei se é Bike ou BIC Motor. Mas sim, é uma fabricante chinesa, de fato. E esse artigo aqui, ele é um artigo sobre esse Cenova X35 e tem as suas, né, outras versões, as mais antigas. Porque tem carro, tem isso, né? Lança novo, etc. Mas é isso, é um carro grande. Eu diria que é um carro grande, né? Ele é um meio termo, aparentemente, né? Essa coisa do subcompact crossover. Ele é um meio termo entre o SUV, que é aquele carro grandão mesmo, né? E o carro mais compacto, mais esportivo, né? Tanto que, assim, se você... Ele tem aquela cara de SUV nessas fotos que a gente tá vendo, mas se você olha só as fotos de bundinha dele, ele parece um carro hatch... Só que com a lente distorcida, sabe? Tipo, ele é tipo, olhando de trás, ele é um hatch grandão. Ele não é um SUV, que geralmente tem aquela traseira mais vertical, né? Uhum, Tô aceitando, você tá falando aí grego comigo, que eu não tô entendendo nada. Acredito. Tô crendo. Ele tem aqui... eu não sei, gente, carro é carro. Ele tem quatro rodas. Quatro rodas, confirmado. Que eu tô chateado com esse artigo? Eu tô chateado porque, assim, no artigo da Wikipédia sobre carros, o que eu esperava ver no quadrinho de informações? 0 a 100, quantos? Exatamente, porque isso é muito possível. É o super trunfo. É o super trunfo, exatamente. 0 a 100, é o mínimo. Se o carro não tem os dados do super trunfo, ele é um carro de verdade? Pra mim, não é. Eu assumo que ele tem a 100 km por hora. Em Beijing, tem tanta gente que se você faz de 0 a 100, digamos, 5 ou 10 segundos, você atropela 2 bilhões de pessoas. Por aí. Bom ponto também. Eu acho um tanto preconceituoso da sua parte. Provavelmente a China tem estradas melhores do que o Brasil. Ah, é possível. Não, a China. Estrada, tô falando centro de Pequim, assim. Agora é Beijing. Mas aqui... a mesma coisa centro de São Paulo, assim. Você vai atropelar uma caralhada de gente. Beijing, Pequim, não, cara, é Pequim. Tipo, Beijing você pode falar se quiser, mas assim, é Pequim, cara. Segundo as diretrizes lá, do Comitê Olímpico, é Beijing. Então, eu só tô indo conforme as pessoas querem ser chamadas, assim. Pessoas das cidades, sei lá. A gente pode converter aqui o custo, porque aparentemente o preço do X-35 é entre 70 mil yuan e 90 mil yuan. Eu só de bater o olho já sei que é muito caro. Aí a gente tá falando de carros que não são pra meros mortais. Não é aquele carro popular. Mas é. Aí eu não botei certo, também é burro pra cacete, né? Yuan. Ah lá. Quê? Não, tá errado, peraí. 70 mil. Dá 60 mil reais, aparentemente. É bastante real, assim. É muito real. Bom. Carro é um negócio que eu não tenho, nunca tive, não sei nem dirigir carro, na verdade, nunca tirei carta. Dizem que não é muito indicado, porque às vezes precisa, né? Quem sabe onde eu tiro. Mas enfim, não tenho, não pretendo ter, moro em São Paulo, não tem por que ter carro aqui em São Paulo. Se você tem uma família, cara, aí faz sentido. Mas como eu sou sozinho, não é um negócio que... Então não vou adquirir o Senova X35. Não. Eu acho que nem se você quisesse, você poderia adquirir ele aqui. Será que não? Pô, você já viu algum carro dessa marca Senova sendo vendido no Brasil? Não, jamais. Mas acho que muito tipo, dinheiro. Você tem 1 milhão de reais. Jogo do Coringão, no intervalo, tem comercial do Senova? Não tem. Não produzem aqui, mas eu tô falando o seguinte, se molhar a grana, entendeu? Botar a grana na mão de alguém, isso vem, eu acho, como não vem. Ah, mas aí que tá. Será que ele tem o status de ser um carro que vale a pena importar? Porque é isso, né? Você vai importar, não é só... Ah, não, eu quero um carro para me levar para o trabalho e voltar. Você quer ter um status. Exato. É parte da mística de carro no Brasil. Então, se você vai importar um carro, vai ser nova, sabe? É tipo... Cara, de repente, o fetiche está justamente em ser o único que tem um Senova no Brasil. Esse é um carro super desejado, sei lá também, né? É possível, sei lá, cara. Não é possível. Não, com certeza não. Com certeza não. A gente caiu num carro muito específico. Não, em termos de design, ele não tem exatamente linhas arrojadas, né? Ele é um carro bem padrão. É. Exato. Tipo, por exemplo, se você tá no busão, aí passa esse carro do lado do busão. Você não vai virar. Nossa, esse carro é muito diferente. Óbvio que ele é de uma outra fabricante que eu nunca vi. Não, é um carro igual aos outros carros. Carro. É um carro grande, exato. Com certeza passou no busão com um cara dirigindo só, ocupando um puta de um espaço. Então é isso, gente. O Senova X35 aí ganhou uma propaganda gratuita aqui. E abrimos uma nova categoria de artigos, né? Que estava só repetindo. É verdade. Temos aí um artigo de, sei lá, bens de consumo, talvez. Bens de consumo é uma boa categoria. bens duráveis ou bens de consumo, sei lá. Eu nunca lembro disso. Acho que carro é bens duráveis, não é? Talvez. Ah, eu não sei, não faço a menor ideia. É caro demais. É caro. Seguimos então? Seguimos. Dá tempo de fazer mais um? Dá tempo de fazer mais um, eu acredito. Bora lá então. Mais um artigo ao acaso. Mas, gente do céu, não é possível. Uma vila. Eu acho que vai ser, de fato, uma constante. Nesses 6 milhões, acho que muitos milhões são lugares, né? Não, o que vai acontecer é, tipo, vai deixar de ser um podcast ao acaso e vai ser um podcast, tipo, Vilas pelo Mundo. Gente... fica fazendo rating, sim, mas ao redor do globo, assim, tipo, vamos lá, Bruno, categoria, vila. Categoria vila. Categoria, vila. Olha, eu não sei nem se isso aqui é vila, é um outro bagulho, é ward, cara, eu não sei o que é isso. Dá pra fazer uma outra aposta, que tipo assim, quando é que vai cair um país, né? Quando é que o lugar vai ficar grande, sabe? E, pô... até sair o país, vão ser milhões de vilas, né, cara? Exatamente, cara. Vamos lá. Qual o nome? Olha. Qual o nome do artigo? Eu acho que é Vin Nguyen. Acho. Né? Escreve Vin Nguyen. Mas eu acho que a pronúncia é Nguyen. Eu posso estar falando besteira, não sei falar vietnamita. Mas temos aqui uma vila vietnamita, Vinh Nguyen. Muito bem. Só tem uma linha na Wikipédia, então. É um ward, que eu não sei o que é um ward também, mas aparentemente é um tipo de um. Eu não vou saber, gente. É tipo uma comuna vietnamita de terceiro tier. É bem loucura. Que fica na cidade de Chau Doc, na província de An Giang, no Vietnã. Parece uma vila, mas tudo bem. Eu diria que tá na categoria de vila. Mas a gente tá reduzindo, porque o Zen tinha algumas coisas, tinha lá, né? Tinha a vendinha também, que você queria faltar, tinha... Agora não tem absolutamente nada, é só que é uma vila e fica no lugar tal, no lugar não tal, tem não tem nem as coordenadas. Não tem nem as coordenadas, JP. Cara, pelo que eu fiz aqui o mouse over aqui no Ward, né, que é um link, uhum. que aliás tem o um nome do que é o Ward em vietnamita, que é Furong, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas enfim, tá dizendo que é uma divisão, subdivisão pela qual o Vietnã é dividido, uhum. Que o Vietnã é dividido em 11.162 unidades, uhum. E que tem status igual a de cidades e de comunas. Então, assim, é um dos métodos de divisão, uhum. mais granular do Vietnã, além dos outros. Então, assim, é como se desse para você dividir o Vietnã em municípios, por exemplo, que nem a gente, mas, uhum. também nesses wards, que são outra coisa, outro tipo de divisão, mas equivalente, foi isso que eu entendi. Olhando aqui no mapa, é uma cidade grande, né? E esse Vinh Nguyen é tipo como se fosse um bairro dessa cidade. Acho que é um bairro da cidade, né? Olha que interessante. Eu tô vendo as fotos, é muito simpático. Então. É o lugar mais simpático. Distrito, né? Tipo, uma definição, algo mais próximo pra gente seria um distrito, talvez. Sim. Mas é interessante, realmente. É de como se fosse uma cidade bem grande. Bem grande, assim. Uma cidade. Não é o Zen, não é um vilarejo. É como um bairro de uma cidade. Interessante. Olha aí. Apesar disso, tem pouquíssima informação sobre ele, né? Porque é como se fosse um trecho só do lugar. Mas se você ver as construções aqui e tal. Cara, uma coisa muito curiosa é que, tipo assim. Aparentemente esse artigo está linkado com umas duas versões da Wikipédia. A versão vietnamita da Wikipédia é o que, bom, faz sentido. Uhum. E a versão holandesa da Wikipédia. Por quê? Qual é o interesse da Holanda nesse bairro específico? De... Não, cara, isso... vai ver que tem uma comuna holandesa. Ah, sim. E eu abri aqui a versão vietnamita, né? Da Wikipédia, e ela tem um pouco mais de informações, tem até aqui uma fotinho e tal. Aí sim, aí estamos, eu vou até tá na tradução. Mas aí tá fora do escopo. Ah, mas não, mas é a versão vietnamita, então tá dentro do escopo. Não é? Como assim? Vamos ver aqui, ó. É, não, ele não adiciona muito mais coisa aqui, aparentemente. É, não tem muito mais coisas aqui que ele adiciona. Mas é isso. A população, por exemplo. A população. Então, mas é, os habitantes, mas acho que é da comuna inteira. 7.400 habitantes da comuna. Ah, não. De Vin Nguyen. É, 7 mil. Olha, realmente é um lugar grande. Assim, dá pra você ver no mapa que, de fato, é bem maior do que o Zem. Não é um lugar grande. É um lugar grande em comparação com o que a gente viu, né? Sim, no caso é. Mas é um lugar mais habitado, assim, com certeza. Mas, nossa senhora, estamos no Vietnã. A volta ao mundo em uma hora. A volta ao mundo em uma hora. Mais alguma coisa para podermos adicionar aqui? Não, acho que tá bom mesmo. Tá bom? A gente tá quanto de tempo aqui? Acho que falta 5 minutinhos. Cinco minutinhos? Tá bom, né? Tá bom, né? A gente fez então aqui uma volta ao mundo. Pegamos hoje o quê? Três lugares ou dois lugares? Dois lugares. Por dois lugares. A pergunta pra mesa que eu deixo é o seguinte: o que aprendemos de novo hoje nos artigos? A pimenta fálica. Pimenta fálica, mais pornográfica do mundo. Mais dois lugares do mundo que você pode dizer que você conhece. Olha, eu vou esquecer muito rápido disso. Cara, de tudo mesmo. Pra vocês verem, de tudo mesmo eu vou lembrar da pimenta. Porque não pimenta. É da carreira do Tommy English que eu vou lembrar. Não é. É. Mas ficou a pimenta vai ficar na cabeça. É, até porque é até o título do episódio, né? A pimenta mais pornográfica do mundo. Exato. É. Não tem como ser diferente. Bom, excelente. Então esse foi o primeiro, né? Oficialmente ao acaso. Primeiro e voltamos... que é o segundo. Primeiro Bruno, olha só. Oi. Como é que... ao acaso, e a gente vai estudar ao acaso, a numeração ao acaso também. Exato. Esse pode ser o podcast de número 54. Eu topo muito. Fechou. Joga um D1000, entendeu? Pega um D10 e faz cada um ser uma casa decimal e pronto, joga lá o. A partir dos próximos, a gente faz isso. Nesse aqui é o podcast 54. E aí nos vemos no próximo, que a gente não sabe qual vai ser. Dízima periódica desse. Podcast 5 dígitos do PI. E assim vai. Excelente. Pô, não apareceu nenhum campo de conhecimento ainda, não apareceu nenhum adjetivo. Não, é, exato. A gente tá aleatorizando tanto. Uhum. Daqui a pouco esse podcast vai ficar incompreensível, vocês sabem, né? Por que você já tá achando esse podcast compreensível agora? Porque assim, pra mim, ouvindo de fora, já parece bastante aleatório. Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acham da gente instituir nos podcasts um limite de lugar? Um lugar pro podcast, no mínimo, no máximo. Porque aqui tivemos dois hoje, por exemplo. E se a gente continuar nessa, só vai ter vilarejo. Eu não gosto porque você tá limitando a aleatorização. Tá bom, ok. Justo. É justo. Se a ideia é a gente pegar o conhecimento da humanidade, e o conhecimento da humanidade é basicamente geográfico, vamos brincar com isso. Não. E assim, se o destino quiser que nós nos transformemos no podcast de comentários sobre vilas pelo mundo, também tudo bem, sabe? Tudo bem, exato. É um acaso, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tivemos mais dois vilarejos. E nos vemos no próximo, então.